banda de bosta! Está começando o segundo programa Filé com Fritas. Eu sou o Thiago Soares. Eu sou o Rafão. Eu sou o Flávio Silva. Hoje a gente vai falar de novo de vários assuntos legais, do mundo pop, de qualquer coisa que a gente sentir vontade. E a banda de bosta de hoje encheu o saco durante muito tempo naqueles horríveis anos 90, as Spice Girls, que pelo visto conseguiu reunir as únicas 5 mulheres bonitas das Ilhas Britânicas. Mas sabe o pior? Elas vão voltar a encher o saco. E é por isso que a gente colocou elas aqui hoje. Spice Girls, elas estão de volta, cara. E na mesma semana que elas anunciam isso, um mito da música brasileira também anuncia que vai voltar. Sabe quem? É o Tchan. Cara, que loucura. Isso é muita informação pra minha cabeça, cara. Spice Bem, Girls. Dizem que as desgraças vêm em três. Tá faltando alguém. Ué, posso falar? Manda ver. Felipe Dilon e seu novo cabelo. É isso aí. Então temos a nossa tríade do inferno para nos assombrar. Essa semana. Semana que vem provavelmente vem coisa muito pior. Deus me livre, é melhor nem fazer, então. Bom, a nossa trilha sonora de hoje é uma banda que chama The Yokes. Eles fazem um som punk bem Ramones com uma pegada de garagem, aquela distorção bem suja. Ou seja, tudo aquilo que você, ouvinte de rock, tudo aquilo que você precisa, na verdade. Sujeira, garageira e muito boas intenções. É isso aí. Bom, mas quem também teve notícia boa sobre voltas de bandas essa semana. Quem também anunciou que vai voltar é, por exemplo, o Pavement. É, o Pavement foi uma das bandas que falaram agora que vão voltar. E que foi uma boa notícia, pra não ficar só nas porcarias, né? Pois é, imagina mais uma Spice Girls voltando. Imagina o Backstreet Boys voltando. Mas não voltou? Quem que voltou esse tempo atrás? Não que veio lembro. Pro Brasil? Caramba. Foi o Backstreet Boys, Backstreet Boys, é verdade, cara. Eles já voltaram. Puta que pariu. Esse ano é o ano das voltas. É verdade, muita cara, voltou. Muita gente voltou. Tanto gente boa quanto gente ruim. Tipo, o Blur voltou esse ano. Bem, eu acredito que enquanto o ano de 2012 se aproxima, né, e a promessa do fim do calendário Azteca ou Maia, não sei, e muitos estão se preparando para o fim, os mortos voltam, né, concretizando a profecia bíblica. Mas, voltando ao peito. Eles voltam, eles anunciaram, mas acho que só volta ano que vem mesmo, né? Um amigo meu de Londrina comprou ingresso, não sei se chegou, mas ele tentou comprar pro show em Nova York ano que vem, que ele falou que é em setembro. Eu falei, meio, como você vai? Ele falou, cara, eu tenho um ano daí pra tirar visto, pra juntar grana e pra ver como é que eu vou. Mas planejamento. Planejamento é importante. Cara, isso que é fã, hein? Ele falou, meu, eu preciso ver o Pavement. O cara é bem fã mesmo. Tem uma banda que você queria muito ver e... Que voltou? Se voltasse, você comprava um ingresso nessa loucura igual seu amigo fez? Cara, se eu tivesse grana, eu já teria feito isso com o My Bloody Valentine. Eu teria ido ver eles em algum lugar na Europa. O Faith No More, cara, eu provavelmente não vou vê-los mais uma vez, né? Mas é assim como Rage Against ano passado. Rage Against the Machine. E eu acho que eu não vou ver nenhuma das duas também, pelo menos num futuro previsível. E você? Eu acho que não tem ninguém. Sério? Que você queria que voltasse? Assim? Se voltar, eu vou correndo ver. Acho que não tem ninguém. Mas sabia que eu já fui mais empolgado com isso. Hoje em dia eu não ligo mais não, cara. Tipo assim, eu acho muito... Ah, voltei pra ganhar dinheiro. É lógico. Cara. Não que isso seja ruim, sabe? Acho que é o trabalho do cara, cara vive disso e ele não tem mais de onde tirar grana. Claro, imagina. Imagina esses caras trabalhando de balconista ou na pastelaria. Essa cena mais independente, que às vezes nem é tão independente assim, o cara não consegue viver depois igual, sei lá... Igual o Bon Jovi, se ele parar, ou sei lá quem, sabe? Os caras têm que voltar a trabalhar, cara. Ah, o baixista do Ride, uma vez eu fiquei sabendo que o cara trabalha numa loja de imóveis. O Ride foi uma banda, tipo, grande até, sabe? Foi grande. Naquele período, sim. Naquele período, na Inglaterra, assim, e tal. Depois, acabou, sabe? O cara não tem de onde tirar grana. E como? Volta pra... Né? Eu fiquei com vontade de ver o Pixies, né? Aquela turnê que rolou, tipo, eu vi. Despedida, blá blá blá, eu não consegui ver, mas eu fiquei com vontade de ver o Pixies naquela turnê. Foi legal, cara. Eu vi, só que eu passei mal e eu assisti de longe daí. Mas eu vi, foi legal. Foi um puta show. Então vocês, já que o assunto é voltas e retornos e... É verdade mesmo essa coisa do Legião Urbana? Então. Cara, eu saíram uns boatos que ia voltar... Aí, nisso, os próprios integrantes, né, foram lá no site oficial e falaram que não há possibilidade de volta. Só que aí rolou esse showzinho comemorativo no Porão do Rock, mas acho que ficou por isso mesmo, cara. Acho que foi só um show. Menos mal. É meio... Eu não cheguei a ler nada. Eu vi que rolou, mas eu fiquei com medo de ler. Até, assim, até o cara do Móveis participou, né? Do show? Tal, é. Foi bacana, reuniram várias seria mais pessoas. Mais bonito se assim, que quer fazer tipo, uma homenagem à Legião Urbana, ou tributo. Do que é volta, né, cara? Se fosse um lance de homenagem com dois integrantes no palco, pô, ia ser isso aí melhor, né? Ah, cara? Esse ano eu vi duas coisas na sequência que eu achei bizarro. Não é bem uma volta, mas tipo assim, pra mim ficou parecendo um cover de luxo, assim. Bem, meio ranzinza isso, mas tipo assim, eu vi o CJ Ramone tocando só Ramones. Pô, ah, legal, mas. É. Sabe? Se você vê aqui e fala, puta, é decadente isso. E vi o Raimundos também na mesma noite, que o Raimundos parecia cover. E cara, Raimundos. O Raimundos tá voltando com tudo, né, cara? Então, parece que eles estão lotando, cara. Tipo assim, lotando um lugar de 5 mil pessoas. Mas eles estão voltando com tudo, cara. Eles estão fazendo até umas parcerias meio bizarras, assim. Acho que eles estão tentando de qualquer jeito voltar pro mainstream, cara. É. Eu tô com medo do Raimundos aí, esse retorno bizarro. Eu não gostei quando saiu o Rodolfo, aí depois eles lançaram um disco com o Digão no vocal. É, o Éramos ruim, Quatro, né? Não, acho que teve outro depois. E depois ainda. Teve outro ainda, mas os dois são... É, os dois são bem fracos, cara. Sei lá, eu acho que... É isso, tipo assim, essas bandas, principalmente quando o vocalista morre e o vocalista tem uma presença muito forte na banda, aí ou morre, ou sai, ou vira... vira padre, sei lá o que o Rodolfo virou. Aí os caras querem continuar, eu acho que perde muito a identidade da banda, cara. Fica uma coisa muito dada, né, bicho? Também e olha que eu, no início, naquela época em que eles estavam surgindo e tudo, eu acabei vendo o Raimundos num espaço de 2 anos, umas 3 ou 4 vezes, cara. Sério? Né? Entre 94 e 96. E olha, mesmo que eu nunca tenha sido o fã declarado deles, e nem muito da música, assim, embora nós tenhamos influências em comum, Ramones, lógico, mas os shows eram legais demais. Né? O primeiro disco eu acho muito bom, cara. É. Eu gosto pra caramba. Os outros também, mas o primeiro eu acho lindão. Bom, sobre saída de vocalistas e a continuação da banda, a gente fala daqui a pouco. Agora você ouve a música do Pavement, que também anunciou a sua volta. Isso aí. One thing I'll never forget. Hey, you gotta pay your dues before you pay the rent. Over the turnstiles and out in the traffic, there's ways of living. It's the way I'm living, right or wrong. It's all that I can do, and I wouldn't wanna let you be. I wanna range like settle down, if I could settle down, then I would settle down. I want a range life, if I could settle down, if I could settle. What did you expect? Brace yourselves, AC/DC fans, we're coming! O AC/DC está chegando para mais uma vez se apresentar em sua turnê mundial divulgando o disco Black Ice. Vou passar para vocês agora alguns preços para quem está interessado na jornada. É o seguinte, a pista normal custa R$250. Eu já estive no Pacaembu e eu posso te falar uma coisa. Ah, no Morumbi, desculpa, Morumbi, perdão. Ah, então eu não fui não, eu fui no Pacaembu. Então ignora tudo isso. Então ignorem isso, mudar de assunto, não. É o seguinte, pista normal R$250, cadeira superior setor laranja R$300, azul também, cadeira inferior azul R$250, arquibancada vermelha R$170, arquibancada laranja R$150, ou seja... Você tanto pode gastar muito... Cara, calma, eu preciso comentar. O Giga, nosso técnico de som aqui, falando nisso, muito obrigado, Giga, por todo o apoio que você dá pra gente nesse programa. Ele tá rachando o bico ali fora, cara. E eu não consigo entender por quê. Eu acho que foi o lance Morumbi pra Pacaembu. Mas deve ele tá sido. Se matando, cara. Giga. Deve ter sido. Esse que é o problema, entendeu? De gostar de rock e não ligar pra futebol. Pra mim é tudo a mesma coisa. Cara, no estádio vai ter uma banda lá no meio, vai ter a galera em volta. É isso aí, meu. A mesma coisa que se fosse no entendeu? Com a diferença que... com proporção maior. É. Acho que tem umas cadeiras a mais em volta, sei lá. Deve ter, né? Bom, desse programa aqui, quem é fã de futebol? Eu tenho um time aí, mas... Eu também torço pra um. Vocês torcem pro mesmo. É do Rio. Não é em São Paulo. A gente não sabe se fosse no Maracanã. Se fosse no Maracanã, eu ia saber certinho onde é que é. Eu também. O que você acha? Pô, meu irmão. Né? Mas é isso, os caras estão vindo aí, eles estão finalmente, né, voltando ao Brasil desde 96. Você que esperou todo esse tempo aí pra ver o AC/DC, meu amigo, essa é a sua chance. Será que eles voltam? Cara, eu precisava muito nesse show. Mas você já foi em outro? Uma vez não foi suficiente. E foi legal? Foi demais. Que pergunta, né? Demais, cara, demais. É assim, descontando o fato de eu ser fã desde a adolescência, cara, tem sino, tem boneca inflável, tem canhão e tem... Caraca, tem uma guerra. Tudo isso, cara. É uma estrutura, cara. Eu vim na Pedreira ainda, entendeu? Lá em Curitiba, e foi com incrível. Raimundo. Ah, não foi. Não. E quem abriu pra eles foi o Dr. Sim, se eu não me engano. Mas eu, como cheguei atrasado, não vi a banda de abertura, não. Eu nem lembro quem era, pra falar a verdade. Eu acho que era o Dr. Sim. Mas o AC/DC foi inesquecível, cara. Caraca. Inesquecível. Turnê Ball Breaker. Estão voltando aí no Brasil, né? Depois de todos esses anos, nos anos 80, antológica apresentação no Rock in Rio. O AC/DC nos anos 90 não gravou com muita frequência, né? Desde a época do Ballbreaker, por exemplo, só tem mais dois discos, né? Um é o Stiff Upper Lip e esse do ano passado, Black Eyes. Imagino que a expectativa seja grande, não sei, né? Eu não tenho ainda informação de quando esses ingressos vão começar a ser vendidos. Primeiro ou já foram. Outubro. Primeiro de outubro. Primeiro de outubro começa a vender. Show no dia 27 de novembro. E vamos ver mais detalhes no próximo Filé com Fritas, o qual vai ao ar todo domingo às 17 horas. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Ou de sexta para sábado à meia-noite. Deixa eu perguntar um negócio, você gosta de AC/DC? Pô, eu gosto bastante de AC/DC. A gente até brinca porque dos nossos amigos ali que andavam junto na faculdade, que era eu, o Murilo, que hoje é do Bandidos Molhados, e o Brunão, era a única coisa que a gente realmente tinha em comum, assim, que a gente gostava todo mundo, que é o AC/DC. Pô, eu também tô muito afim de ir no show, eu vou fazer de tudo pra ir, eu tô com medo só da minha banca do TCC cair no mesmo dia, porque eu sei que é nessa semana que eu tenho que defender meu TCC, mas se der tudo certo, eu vou também pro show do AC/DC. Vale lembrar que esses preços que o Rafão passou, eles são o preço inteiro, né, do convite. Tem meia entrada para estudante. É isso aí. Akadaka. Ah, corta isso depois, hein? Não tem como cortar, Rafão. Aqui ao vivo. Falou o Akadaka, já era. Pulou na fumaça. O que você pode fazer para se desculpar com os ouvintes é chamar o AC/DC. É. Vamos ouvir então do disco novo, Stormy Mayday. Bom, a gente acabou de falar que o AC/DC vem pro Brasil, agora a gente também vai falar dos festivais que rolam esse ano, né? Também vem várias bandas legais aqui pro Brasil esse ano. A gente tem o Planeta Terra, que já confirmou várias atrações, Iggy Pop, Sonic Youth, Primal Scream, Tintins, tem mais gente gringa. Tem. E tem uns DJs e tal. Do Brasil também rola umas bandinhas legais, tipo Móveis Coloniais, Macabong, Copacabana Club. E no mesmo dia tem o... Qual é o nome do festival? O Maquinaria. Maquinaria. Que vai trazer o Faith No More. O Faith No More, que o Rafão comentou agora há pouco. James Addiction. E o Deftones é uma banda que eu queria muito ver, cara. Eu também. Eu acho muito bom. As três, pra falar a verdade. É que o Faith No More foi tão importante pra mim numa época, cara. Nossa. Eu acho que do segundo até Angel Dust, todos em vinil. Caraca. É, não são tantos assim, mas... E no centro você acha bastante Faith No More aqui pessoas... em Maringá, né, cara? Cara, se você é fã do Faith No More ou nunca ouviu, mas quer dar uma de hypada aí no festival, cantar uma musiquinha, procura um sebo que você ainda consegue uma obra vintage, né, cara? Você vai conseguir um disco aí do Faith mas No More por cincão. O que eu acho engraçado, cara, é que Faith No More, pra essa geração assim que veio depois do, por exemplo, do chamado New Metal, entendeu? Eles costumam lembrar só de covers ou daquelas que são... que não eram as pesadonas do Fenemê, né, cara? Por exemplo, Fenemê, eu chamava assim. Todo íntimo, né, cara? As pessoas lembram de Easy, que é cover do Commodores, né? Banda do Lionel Rich. E acham que o Faith No More gravava só aquilo, cara. Pô, ficou legal a versão e tudo, mas, cara, eles têm umas coisas muito pesadas. Muito pesado. E funkeadas também. Mas por que você fala isso? Você acha que, tipo, o Faith No More é um dos responsáveis pelo New Metal? Olha, bicho, uma vez eu entrei Não responsável, mas, tipo, você é uma influência. Eu entrei pra numa galera. Discussão numa comunidade. Eu ainda ouço Faith No More. Né? Que é, claro, como toda discussão de Orkut levou a nada. Uh-huh. E eu me pronunciei. Falei, olha, bicho, se as pessoas acham que é uma influência pra isso aí, é o problema delas, né? Uh-huh. Eu digo que o Faith No More, ele é um bocado superior a isso. Ah, né? Eu também acho. Assim como o punk rock original britânico, ele também gerou muita porcaria. Convenhamos. Agora, sei lá, acho que as pessoas vão fazendo essas ligações aí na cabeça delas. Eu perguntei porque eu nunca tinha pensado nisso. Mas talvez faça algum sentido, sim. É que eu já ouvi essa teoria em algum lugar. Não sei. Tinha alguma outra banda que falaram uma vez, pô, se não fosse essa banda, eles tinham New Metal, não sei o quê. Eu queria conhecer. De repente, não dá pra voltar. É tempo de matar. Mas enfim. Não tinha sentido a porcaria do New Metal. Não teria, pô, a gente ficar livre de. Eu tenho lá contra o New Metal, até, mas, pô, ficar livre do Limp Bizkit ia ser uma glória, hein, cara. O Linkin Park também. Linkin Park é um negócio assim que já me irritou além da conta, cara. Uma vez eu passei mal, que eu tava bebendo e fumando, assim, num bar e tudo. Ouvir Linkin Park foi um negócio, tenho certeza, foi o que garantiu minha ressaca no dia seguinte. Não foi o cigarro nem a cerveja, não. Isso aí eu já tô acostumado. Mas alguma dessa galera, assim, que é de New Metal que você gosta? Nossa, a gente já fugiu tudo do assunto, né? Já, na real, é verdade. A gente tinha que falar de festivais. Deixa o New Metal de lá. Deixa o New Metal, porque... Não, e você? E você? O que você acha do New Metal? Siga-nos no nosso Twitter. Nosso Twitter é F com Fritas, é só você seguir a gente e comentar enquanto a gente vai gravando. Sempre quando começa a gravar, a gente avisa que vai começar a gravar. E você pode aí fazer uns comentários ao vivo, a gente coloca no ar aqui. E se você mandar até o número do seu telefone, a gente dá uma ligadinha, bate um papo com você, troca aquela ideia. Participe do Filé com Fritas, é só seguir a gente pelo Twitter. A gente deixa até pedir uma música, que provavelmente a gente não vai tocar. Mas é legal avisar também qual é o horário que a gente vai gravar, né, cara? Não, isso é surpresa. Isso é surpresa, né, cara? Começou a gravar, a gente avisa no Twitter. Se você tá seguindo, fique esperto. Passa o dia inteiro no computador, a galera não trabalha mesmo. Agora eu saquei. Portanto, siga-nos no Twitter. Mas tá, correndo aí então, falando dos festivais. Pô, dois festivais bacana, com várias atrações. No mesmo dia? No mesmo dia, você vai ter que decidir entre um e ir, cara. O que não pode é ficar em casa, né? Pô, o Brasil quase não vem coisas legais. Ah, eu queria ir, mas o problema é o dinheiro, mano. Mas e vocês, se for pra escolher, qual que vocês vão? Pô, se fosse pra escolher, eu ia no Planeta, cara. Eu ia no Maquinaria por causa do Faith No More. Eu no Planeta por causa do Sonic Youth. Quem sabe o Primal viu, a gente consegue. Eu queria ver o Primal e eu queria ver o Iggy Pop, né, cara? É, o Iggy Pop tem essa. Deve ser um puta show. O Iggy Pop, do Iggy Pop. É legal, cara. É tipo assim, sei lá. Mas eu queria muito ver o Deftones, sentido. Pois é. Mesmo. Bom, vamos ouvir uma música do Iggy Pop, então, que foi a última atração confirmada para o planeta Terra. Straight Bom, a gente falou de volta agora há pouco, né? De bandas que voltaram, também falou de bandas que vêm pro Brasil. Agora a gente vai falar de duas bandas que não necessariamente voltaram, mas lançaram discos esse ano. E são bandas que das antigas, né? Banda do grunge lá do Seattle. Pearl Jam e Alice in Chains. As duas bandas lançaram discos esse ano. Seattle, que tá tão em voga na nossa região, né? Exatamente. Flávio, você gosta da galerinha de Seattle? Hoje você tá até com uma camisa de flanela aí, de cara. Flanela, cara. Ah, olha só, cara, xadrezinha. É xadrez, tal, é xadrezinha e tá com cara de Seattle. Festa junina, de festa junina, mano. Não, tá com cara de Seattle isso aí, cara. Só porque você tá morando na Seattle brasileira, é isso? É. Cara, não, eu não gosto de Seattle. O que mais me irritava naquela época, cara, era assim... Faz calor a maior parte do ano em Maringá, esse ano foi uma exceção. Todo mundo andando de camisa de flanela, no ônibus era uma asa, que eu vou te contar. Aquelas camisas horrorosas do Nirvana, entendeu? Que não via máquina de lavar meses, assim. Bem, no meu caso, o que mudava era a camiseta, eu usava umas do Metallica, né? Mas vocês entenderam, eu não tenho saudade do grunge, não. Cara, eu, de banda, eu gostava, eu, tipo, Nirvana e o Mudhoney. É, eu também. Só, cara. Eu também. Resto, eu gostava do Melvins também. Não, mais ou menos. Cara, eu acho que eu até chegava no Pearl Jam. Apesar de considerar o disco solo do Ed Vedder melhor do que qualquer disco do Pearl Jam. Da trilha sonora do... É, da trilha sonora do Natureza Selvagem. É, bem legal mesmo. Aquele disco é bem bacana, cara. Eu acho aquele disco melhor do que qualquer lançamento do Pearl Jam. Teve uma vez que o Pearl Jam veio falar nisso no Brasil, tocar algum não, festival não. Eu acho que deles, foi em 2007. Que foi no Pacaembu, em algum desses estádios aí de futebol que a gente tava falando. E quem abriu foi Mudhoney. O Mudhoney, legal. Bom, outro assunto que envolve esse ato, então, é essa polêmica, né, sobre Maringá. Ser ou não ser a Seattle brasileira? Explica aí, Flávio. Ah, eu preferia que fosse Manchester brasileira, mas tudo bem. Os caras do Loaded esses dias falaram, alguns programas atrás, que Maringá era a Seattle brasileira, e rolou, eu dei entrevista e tal. Pra quem não sabe, o programa Loaded é um programa que é de São Paulo, mas que rola em vários lugares, dá pra você ver pela internet, digita aí no Google o programa Loaded, vai aparecer o endereço que eu não lembro. E daí, agora que eles falaram, eu dei entrevista, eles falaram que receberam e-mail do Brasil inteiro, a galera descendo a lenha, falando que Maringá não é a Seattle brasileira, alguns xingando, outros falando bem das bandas de Maringá. Eu concordo com todos eles. Goiânia é Seattle brasileira. Aí eles resolveram fazer uma promoção pra descobrir qual que é a Seattle brasileira. É só você ouvir o programa lá que eles explicam como participar e tal, mas o mais legal é o prêmio, que eu acho que é até uma homenagem pra você, Rafael. Uma camisa de flanela. Isso aí. Aí, rapaz, gostei. Faz tempo que eu não tenho uma, inclusive. Participa lá, dá a sua ideia. Vai, fala qual que é a Seattle brasileira. Qual é a Seattle brasileira? Olha, cara, pra mim a Seattle brasileira deve ser um lugar onde chove muito, é triste e a música é igualmente horrorosa. Deve ser em Santa Catarina. Eu acho que Maringá deveria ser a Londrina brasileira. Que tal? Eu vou lançar essa campanha. Maringá, a Londrina brasileira. Ai, meu Deus. O cara apavorou agora. Olha, eu vou concordar no lance Santa Catarina. Deve ser de lá, cara. Deve ser. Deve ser em algum buraco. Porque assim, Santa Catarina são dois estados. Um é uma ilha. Aí tem o resto, né? Onde... Todas essas desgraças ocorrem, povo trabalhador, eu tenho maior admiração por eles. Você tá agora, falando porque você morou em Floripa. Eu morei em Floripa e olha, não tem nada a ver com Seattle não, o pico lá é reggae. Eu entendeu? Também, eu fui lá algumas vezes, a última que eu fui foi pra ver o Placebo. Bicho, o lugar é tão legal, cara, que até PM e balconista de padaria trata você bem, cara. Entendeu? Por que você é tratado mal por balconista de padaria aqui? Cara, eu sou tratado mal por todo mundo. Caraca, pô. A gente tá te tratando... Opa! A gente tá te tratando mal. Não, vocês estão sendo condescendentes com o fato de eu ser um idoso. Então, e você, Thiago? Qual que é a Seattle brasileira pra você? Cara, lá? Em termos musicais, eu vou ter que concordar com a galera. Eu acho que... Não, eu ia falar Goiânia, mas não é não, cara. Eu ia falar que saiu várias bandas. Saiu o quê? Três pipoco de Goiânia? Mas não, é não tem Seattle brasileira. Não tem. A Seattle brasileira... Deve ser... São Paulo. Cara, eu acho que pela descrição que você deu, deve ser São Paulo. Mas eu acho isso meio piada, sabe? Lógico. Eu acho que os caras falam zoando, tipo... Mas sim. É que tem gente que leva a sério. Leva a sério, entendeu? Eu, por exemplo, eu sempre quis que tivesse uma Gotham City no Brasil. Brasileira? É claro que em termos de corrupção e criminalidade, nós temos várias, né? gente esquisita que sai à noite, pô, bicho, sabe? Então, acho que sob vários aspectos, nós temos, sim, Gotham City, né? Então, vamos fazer a campanha Maringá pra Gotham City brasileira. Gotham City brasileira. Essa eu vou ter que apoiar. Então, nós vamos ouvir música agora? Vamos ouvir uns grunge, então, né? Vamos aí. Nossa, vou adorar. Grungeira. Só não vale se matar, hein, galera. Pô, pera, mas tem que falar que da banda, outra banda que voltou, o Alice in Chains, a gente não falou, dele. É, o Alice in Chains que se encaixa em vários temas que a gente já falou até agora, né? Tipo, o cara morreu troca de vocalista, a banda voltou e tudo mais. Mas, sei lá, ouve. Escuta aí, Escuta aí, vê se é bom, que eu nunca ouvi, vou ouvir agora também. Pearl Jam e Alice in Chains. Bom, essa semana agora, no dia 3 de outubro, vai rolar o segundo concurso de bandas do Pulp Fiction. Dessa vez o concurso vai abrir apenas para bandas que fazem composições próprias. Se você não fez a sua inscrição ainda, também já não dá mais tempo. Você perdeu, mas fique esperto para o próximo, amigão, que talvez você ainda ganhe o festival, o concurso e leve uma bolada de dinheiro para casa. É isso aí. As premiações são de R$200 para o primeiro lugar, R$100 para o segundo, R$50 para o terceiro e uma surpresa para... quarta e quinta colocadas. Taxa de inscrição tinha sido de R$30, né? Como o Thiago já falou, dia 3 de outubro, compareçam, eu espero aparecer lá também. Mais informações no site www.pubfictionbar.com ou no e-mail do Natan, natan@pubfictionbar.com. Vocês sabem alguém que vai... Tá programado pra tocar? Cara, eu não faço a menor ideia. Ele vai divulgar essa semana ainda e quem sabe no próximo programa a gente divulga quais são as bandas que vão participar. Acho que não compensa, porque o festival já vai ter passado. A gente aproveita e fala quem ganhou. Mas eu sei de uma banda já. Quem que vai participar? Porque eu vi no MySpace dos caras. Aquele... Cara, você fala o nome da banda. Eu acho que é Ossescol. Sim. Os a galerinha do hardcore. Mas eles concorrem numa categoria diferente, né? Há o prêmio para a melhor banda de punk barra hardcore. Ah, é? Ah, é mesmo? É categorizado? Eu quero ir lá pra ver eles. Mas só pro hardcore, eu acho. Ah, sim. As duas categorias específicas que tem é do punk barra hardcore e banda de fora de Maringá. Isso aqui é uma boa ideia. Legal. Iniciativa legal. Iniciativa legal, espero que incentive as bandas que geralmente tocam no pub a compor suas próprias músicas, exatamente, né? Começar a fazer show autoral. E espero que dê certo, é uma iniciativa legal. Certeza. Pra mostrar uma das bandas que já ganharam esse concurso, o primeiro concurso, a gente vai tocar uma música do Hiroshima Me Devora. Banda que acho que já não existe mais, né? Já que o Picelli foi embora do país. Ele volta, mas não sabe nem se volta pra ficar em Maringá. Então, o futuro do Hiroshima é meio incerto. No primeiro concurso de bandas, o Hiroshima Me Devora, se não me engano, ficou em segundo lugar. Em primeiro, acho que ficou Serena. Mas, ouça aí o... Pra mim, o hit do Hiroshima Me Devora, que chama Matias Rush. Uma música que também nunca vai ser lançada. Então, aproveita pra ouvir agora. Se eu fosse um cara da moda, desse cheio de si, soubesse as coisas da vida e o que dizer nas despedidas, talvez eu pudesse esquecer o seu rosto enquanto saía, cansada de me ver lutar uma guerra que ninguém mais via. Olha só, moinhos de vento, é que tudo parece perfeito. Que não há mais por que lutar. Talvez afonde meus problemas no rock and roll. Talvez eu desça de avião na praça de Moscou. Talvez eu tire a vida, me atire na vida. Procure uma saída, ao fujar até o fim. Lembrar de mim. Lembrar de mim. Os caras da moda e os que entendem da vida. Talvez isso possa espantar essa noite tão fria e fazer estourar o meu grito sobre o teu silêncio. Carros e bocas e moinhos sem vento. A Praça da Paz nunca foi do povo, do povo que descansa em paz. Diz que não há mais por que lutar. Talvez afogue meus problemas no rock and roll. Talvez eu desça de avião na praça de Moscou. Talvez eu tire a vida, me atire na vida. Procure uma saída, ao fujar até o fim. Lembra de mim. Lembra de mim. Thank you. conosco. Talvez eu tire a vida, me atire na vida. Procure uma saída, fujará até o fim. Lembra de mim. Lembra de mim. Bom, agora a gente vai falar dessa semana que tivemos em Maringá, uma semana inteira de rock. Muito intensa. Muito intensa. Começou no sábado com a Sonic Flower no Aquático, uma loucura. Primeira vez uma festa de rock lá no bar. E para quem esteve no Tribus Bar na sexta-feira, a festa de sábado teve um sabor de déjà vu, porque duas que tinham se apresentado no Tribus tocaram no Aquático, né, o Tiny Cables Inc. Ou, desculpe, Tiny Cables Inc. E o Bat by Alone, né? Mais um espaço pro rock em Maringá. Torcemos para que sim. Foi bacana. No domingo a gente teve a apresentação do Stone no projeto Cotonet Club, né? Ele se apresentou lá no oficina de teatro da UEM. Foi muito bacana também. Surpreendeu todo mundo que foi puta lá produção. Com uma puta produção. As músicas todas bem trabalhadas, colocou uma galera pra tocar junto com ele, uma galera de primeira. Mandou muito bem. Na segunda, não teve show, porque nem tudo é perfeito. Claro. Mas... E segundas ainda são segundos. É. Mas terça-feira já voltou de novo o rock em Maringá, com a apresentação do Frank Paris no Fernandes Bar. Na quarta, teve a despedida por tempo indeterminado do Brian Oblivion e seus Raios Catódicos também no Fernandes Bar. Na quinta-feira teve a sexta geração da família Palin do norte da Turquia no Jabiraca, que é um encontro de carros antigos, também com um show muito bacana. E um encontro de caras antigos. Também. É. O Giga ri de todas as suas piadas, cara. Isso é bem bacana. Alguém, pelo menos os duzentão que eu tô pagando pra ele por mês, né, tem que compensar. Você vai ter que colocar o microfone lá pra ele depois. É. E sexta teve a banda do Mário Bortolotto, que eu esqueci o nome agora. Saco de ratos ou alguma coisa desse tipo. Não sei qual é o plural, onde é o singular ali, mas tudo bem. E no sábado, ainda, pra fechar, Teve. O que? O Rai. Faz tanto tempo que eu já nem lembro mais. Não, mas eu fiquei impressionado, eu ia comentar. Porque eu falei, ó, o Thiago falou Rai, isso. Gostou? Não, o Thiago falou isso tudo sem ler, assim. Eu fiquei impressionado. Eu já teria esquecido metade. Pois é, cara, foi tudo na raça. Bom, o que você achou dessa semana aí, Rafão? Cara, a coisa mais legal a respeito de uma semana como essa é a gente estar falando a respeito e, na verdade, tá com essa estranha impressão de efeito de dilatação do tempo. Porque não sei se nossos ouvintes detectaram, mas nós ainda não estamos fora dessa semana. Pois é, o show do Rai ainda não foi e nem os sacos de ratos ou saco de ratos. Mas enfim, pra gente já foi, pra você já foi, porque você tá ouvindo isso aqui atrasado. No e futuro. A minha bola de cristal já disse que vai ser legal. Vai ser legal. Eu vou estar lá e estarei lá. É. Enfim. Bom. Vamos tocar agora? Vamos ouvir uma música do Calibre Zero, que é a banda do Stone, só pra comemorar essa apresentação autoral fantástica que o Stone fez uma salva no de domingo palmas para o passado. Stone. Uma salva de palmas. Isso aí. É isso aí, Calibre Zero. Abre a mala, lava a alma e não te jogues na lama. Abre a mala, lava a alma e não te jogues na lama. Já que botaste a alma na mala, não jogue a mala na lama. Já que botaste a alma na mala, não jogue a mala na lama. No meu rancho coração já tem de tudo, tem um pouco e muito mais. No meu lixo coração já tem de tudo, tem um pouco, só falta paz. São teus males que te roubam de mim. Mas em mim cabem todos os males que nunca findei. Sinto falta dos caprichos raros em ti, mas totais quando acontecem. E se acontecer de eu nunca mais te ver, minha boca vai o amortecer toda em silêncio. Nunca mais ninguém irá me ouvir dizer te amo. Eu te amo. Já que botaste a alma na mala, não jogue a mala na lama. Já que botaste a alma na mala, não jogue a mala na lama. Já que botaste a alma na mala, não jogue a mala na lama. Já que botaste a alma na mala, não jogue a mala na lama. Essa foi a segunda edição do programa Filé com Fritas. Nós ficamos por aqui, já foi uma hora de programa, talvez até um pouquinho mais. Mas semana que vem a gente volta com mais uma hora de cultura pop pra vocês. E mais Filé com Fritas. Vale lembrar que se você quiser mandar e-mail pra gente participar do programa, é só mandar um e-mail para o fconfritas@gmail.com. E siga a gente no Twitter, é o fconfritas no Twitter. A gente lá vai fazer uma interação com nossos ouvintes e até sortear uns prêmios. Então fique esperto que na semana que vem, no próximo programa, tem muita coisa bacana rolando no Twitter. A gente queria mandar um abraço para Tata Fernandes, a nossa querida amiga, a primeira que nos seguiu no Twitter. Tata Fernandes é uma moça muito simpática daqui de Maringá que a gente não tem nem ideia de quem seja. Mas a última frase que ela mandou no Twitter foi: frase do dia. Estou evitando conhecer gente nova para não ter o trabalho de me decepcionar. Ai, pô, Tata Fernandes, gostei, já gostei. A gente gosta de você. É, espero que ela não ignore a gente, né? Pois é. Que é amigo dela. Afinal de contas, Filé com Fritas, que vai ao ar todos os domingos, às 5 horas da tarde, com reprise na sexta para sábado, meia-noite. Meia-noite. Preenchendo as suas jovens tardes de domingo. Isso até aí. Semana que vem. Até lá. Filé com Fritas. Não se esqueça de lavar a louça. Obrigado.